boa noite, Chanel 6212, visão. Boa noite, o Chanel 6212, está livre o táxi Alfa e Juliette. E o desembarque será efetuado no pátio 3, e o pátio de cargas, posição a meia dúzia do pátio 3. Cliente Alfa, Juliette, pátio 3, posição meia dúzia, Chanel 6212. Chanel 6224, chame centro Recife, 2685, alterna 134, decimal 5. Tem centro Recife, 2685, alterna 1345, Chanel 6224. Salvador, Gol 1134, informação Serra, autorização 350, Marcel. Gol 1134, eu tenho o nível 370, aprovado, já aceito ou aguardo coordenação 35? Aceito o 370. Ok, está autorizado então o ACO a nível 370 via Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió. A decolagem da 10 com a primeira curva à esquerda, subida pouca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5056. Autorizado 370 para o Whisky 58, Orago, direto a Marcelo, decolada 10, curva à esquerda, saída pouca, Caju 108, controle transponder 5056. Correto, chama no gate 5 para o puxa acionamento. Gol no 1-3-4. Chama não. Falou Salvador, boa noite, 1868. Boa noite, gol no 868. Alô. Livre o táxi, Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, 01, gol 1868. Boa noite, 4107, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1016. Barra meu Golf, Oscar Hotel, chame centro Recife, 12685, alterna 134, decimal 5. É, pô, me ouvindo muito baixo, poderia repetir as mensagens, por favor, para o Oscar Hotel? Chame agora o centro Recife, 12685, alterna 134, decimal 5. 1285, 34, decimal 5, obrigado. Equador, boa noite, Gol 973. Boa. 973, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Da EL para 360, Gol 973. Tá 3600, pode estar por Ituna, desça para 2000 pés, LSXV autorizado, reporte localizador. Itap Duna, desce 2000 pés, reportará estabilizado LSXV Ituna 0, tá 3600. Controle Gol 973, solicita. 1973, prossiga. Se possível, eu vou abrir. Que aguarde a coordenação com o centro do 1973. Ah, sua escolha. Estabilizou, campo à vista, SAM 3600. 3600, completa LSX2, chamando torre 18, decimal 6. Obrigado, boa noite. Boa. 373, chame o centro Recife agora, 1251, alternando 3325 para a solicitação. Confirme para o 973, chame agora em 1251, alternando 3325. Gol no 134, posição 5, pushback acionamento. Gol no 134, livre, chame para o taxi. Livre, puxa acionar a pista 10, no 134. Gol 1098, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 015. 1095, 3.000 pés, 1015, pode descer direto, passando a base, tá? Ou manter em restrição? Dívida de restrição de altitude e de velocidade também, o gol 1098. Azul 4107, desça para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2.000, autorizado X-Ray, reporte localizador. 4107. Salvador, 3600, Lisboa. 3600, livre táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette. A 3600, ingresse na Juliette, o gate é o 04. Fique atento ao banho da Golf, terminou o pushback aí do gate 5. Teste visual, vai prosseguir no gate 4, autorizado ingresso na Juliette. Chegou no 134, 97 a bordo, autonomia de 2 horas e 5 minutos, alternando a pau. Chegou no 134, Aguarde a passagem do Airbus Gatan, sua direita. Após o mesmo, o senhor prossegue o taco pelo parque Indy, ponto de espera da 10186, em a torre. Após o Airbus, pátio Índia, 118-0, confirma? 118 decimal 60. 118-60. Salvador, boa noite, Azul 4107, aqui pra você tudo. Azul 4107, boa noite, tá livre o táxi de Alfa. Chamamento da Juliette. Alfa vai chamando da Juliette, 4107. 11-8, autorizado o procedimento X-Ray. Ativo, desça para 2.000 pés, ele é X-Ray autorizado, reporte localizador. 2.000, reportará no localizador, 098. Voo 1134, contato radar na decolagem. Subo 370, saída Puca. 370 Puca. Trama 258, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 015. Tudo negativo, voo ITAP, o Ocean 6258. O Azul 4107, ingresse no pátio 3, a posição é a 05. Localizador, voo 0098. 0098, completo, ele é X-Ray, chamando Torre, 118, decimal 6. 286, voo 0098, exato. 1134, chama Centro Recife, 12685, alterna 134, decimal 5. 2085, 345, ou 1934, boa noite. Bono 098, Lilo Taxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, Bono 098. Número 258, após etapa Oituna, desce para 2000 pés, ILS X-ray autorizado, o altímetro 1015, reporte localizador. 1913, stand by clearance to aeropark. Antes da Juliette, voo no 098. Voo no 098, mantenha a posição antes da Juliette, seu gate é o 02, está ocupado pelo tráfego da companhia. Aguarde a infraero nos informar o novo gate. Ok, mantenha antes da Juliette, voo no 098. No 098, autorizado a ingressar no pátio, o gate é o 08. Para o 08, gol no 098. Correto. Argentina 1913, are you ready to copy? Okay, it's cleared, aeropark, fly at flight level 360, via Upper Zulu 21 until upload, Oscar, Papa, Lima, Uniform, Bravo, upload, position. After this position, climb to flight level 380, but initially clear to flight level 360. After upload position, you will request to climb to flight level 380 and then confirm flight plan route via Upper Zulu 21 until Sierra Charlie Bravo VOR. Departure from runway 10 and the right turn Arbor, departure Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, departure and the left transition Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha, transition departure frequency 120.8 and the scope hold 5074. Argentina 19013, read the bags correct. Report for push and start gate 09. É 258 completo, ele é sex-ray, chamando torre 18 desse mal meio. Boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro no 0 no 5. Tio, voo direto e TAP, tá 3152. taxista autorizado Aracaju, nível 230. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, após Puca Jamo, e após Jamo direto Aracaju. Controle 120, décima 8, e o transponder 5071. Autorizado Aracaju, nível 230, decola da 10, cruza à esquerda, saída Puca, transição Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 208, aciona 5071, no gol 1868. Gol 1868, está correto o cortejamento, chama para o curso de acionamento. 1868. Boa noite, gol no 1-7-0, prossiga. Informação, terra, na posição 2, informação da Campina Grande. Teste, aguarde, cobre, Campina Grande, gol no 1-7-0. Aguarda, teste, informação, saída. Afirmo, é a Puca, transição, Zipar. A Puca, transição, Zipar. Proceed on my arrival, clear down to 050, QNH 1015. Clear down 050, arrival QNH 1015. Cópia. Autorizado, Campina Grande, nível 370. Via peso Luno 0 até Neuma, após direto Campina Grande. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 120, décima 8, e o transponder 5072. 370 autorizado para Campina Grande, já é o 1-0, você fala na posição da 1-0, Neuma e direto Campina Grande. Você fala 1-0 pela esquerda, sai da ponta, transição de parte, controle 1-0, final 8, transição 5072, gol 1-7-0. Correto, gol 1-7-0, chama para o push e acionamento. Maravilha. Paulo Salvador, gol 1-8-6-8, posição 1, pushback e acionamento. Autorizado, gol 1-8-6-8, chame táxi. Quem chama táxi? Eu vou 868. 58 Oceaná, prossiga. Ok, mantém a posição, o pessoal de solo tá chegando aí para fazer o desembarque no Gate 5. Dois após etapa do Iduna, desça para 2.000 pés, ILS X-Ray autorizado, reporte localizador. Já 2.000, autorizado após etapa do Iduna, informarei estabilizado na X-Ray da 10, tá? 3.152. Salvador, gol 1868, PLB 102, 1h55, alternando restrito para o táxi. Gente, gol 1868, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre. 186, boa viagem. Ok, direita, ponto de espera 186, gol 1868, bom trabalho. 6908, descend to 2000 feet, QNH1015, clear the LS X-ray, report on localizer. Descend to 2000 feet, 1015 QNH, is clear ILS X-ray, report established, 690. Eu passo ao externo, completo LF, chama a torre, 1-1-8-3-1-6. 1862 com a torre, 3152. Ah, 3891, boa noite, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 095. Controle Salvador, boa noite, gol 1868. 1868, boa noite, contato radar na decolagem, suba 230, saída Puca. 230, Puca. O gol 1186. 1186, thank you, good day, 6908. Bom. Salvador, gol 1098, autorização Natal 390, informação direta. Flash, gol 1098, está autorizado Natal, nível 370, via Pesulu 10, até o destino. Decolagem da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 120.8 e o transponder 5075. 370, transando 10 até o destino, decolagem da 10 curva à esquerda, Puca Zipar, 208 ao controle, 5075 o transponder e corrigindo a nossa informação se erra, gol no 098. Afirmativo, gol no 098, tá correto? Protejamento, chame para o posto de acionamento. Comandante pronto, 098, a posição é a 8. Gente. Paulo Salvador, 3152, Boa noite, tá 3152. Tá livre o táxi via Alfa Juliette, o gate é o meia dúzia. Alfa Juliette para o gate meia dúzia, da 3152. Controle, boa noite, 972. 972, boa, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. 050, seja possível voar Duna? Duna, negativo, prossiga direto ITAP, 972. Direto ITAP, 972. Passou no 60, chame centro de Recife, 1 2 6 8 5, alterno 1 3 4 decimal 5.